Cheirinho morina, quem te deu essa conchinha morina? Foi maresia de lá, foi maresia de lá. Quem te deu esse peixinho morina? Quem te deu essa conchinha morina? Foi andorinha do mar, foi andorinha do mar. Lá em Maiandeu a pescador não vai pescar, que a princesa carrega os caboclos pra dentro das águas do mar. Que a princesa carrega os caboclos pra dentro das águas do mar. Quem te deu esse peixinho morina? Quem te deu essa coxinha morina? Foi maresia de lá, ô Josimar! Foi maresia de lá, ô Josimar! Quem te deu esse cheirinho morina? Quem te deu essa conchinha morina? Foi maresia de lá, ô Josimar! Foi maresia de lá. Lá em Maiandeu a pescador não vai pescar, que a princesa carrega os caboclos pra dentro das águas do mar. Que a princesa carrega os caboclos pra dentro das águas do mar. Periquita boia pendurada no caminho, periquita boia pendurada no caminho, pra poder comer os passarinhos, pra poder comer os passarinhos. Periquita boia pendurada no caminho, ei rapaz, periquita boia pendurada no caminho. Pra poder comer os passarinhos, olha a cobra passarinho, xoxô. Olha a cobra passarinho, xoxô. Olha a cobra passarinho, xoxô. Olha a cobra passarinho. Periquita boia pendurada no caminho, periquita boia pendurada no caminho, pra poder comer o passarinho, pra poder comer o passarinho. Olha a cobra passarinho, xoxô. Olha a cobra passarinho, xoxô. Olha a cobra passarinho, xoxô. Olha a cobra passarinho, xoxô. De pedra, navalha, me cortam desejos de quem já se foi. A lembrança dos beijos do cais era a casa da flor. No

sapo. Engoliu o sapo. Engoliu o sapo. Engoliu o sapo. Cururu, cururu, cururu. Cururu, cururu, cururu. Cururu, cururu, cururu. Cururu, cururu, cururu. Cururu, cururu, cururu. Cururu, cururu, cururu. Cururu, cururu, cururu. Hey, hey, hey, hey. Segura. Cururu, cururu. Cururu, cururu. Bora dançar. Ha. Cururu, cururu, cururu. Cururu, cururu, cururu. Cururu, cururu, cururu. Cururu, cururu, cururu. Cururu, cururu, cururu. Cururu, cururu, cururu. Thank you.